complicado, mas eu não desisto não. Escuto a voz do coração que me pede pra ser sempre assim. Eu não vou perder a razão, afirmado o que eu sinto por ti. É mais que certo eu estou, e você é mais que especial pra mim. Diferente eu mostro meu amor. O teu jeito me conquista e eu tô vivendo tipo assim aqui. Os pensamentos tá bem certo, eu sei. Sem se iludir, eu tô ligado, ok? Curtindo sim esse momento lindo. Vê se entende o meu raciocínio. E você sempre se mexeu comigo. Agora vai, se liga no que eu digo. É bem louco, né? Massa, né? Também difícil demais. Isso complica, pois é. Mas segurar não dá, isso me satisfaz. E você vejo a paz que eu precise mais. Todo dia nessa, minha intenção é querer te conquistar todo dia até o amanhecer. E já falei pra você, eu não desisto, insisto. Eu vou correr esse risco, mesmo que tenha perigo. Sou mais que teu amigo. É complicado, mas eu não desisto, não. Escuto a voz do coração que me pede pra ser sempre assim. Eu não vou perder a razão, afirmado o que eu sinto por ti. Bem mais que certo eu estou, e você é mais que especial pra mim. É diferente, eu mostro meu amor. Peço que Deus te proteja em toda vez que eu oro, porque você é a certeza do que eu quero em teus olhos. E olhando me deixa tipo assim tão sem jeito. Quando tá perto desmonto e você sabe provoca. Você é linda mágica demais e sabe como fazer pra me tirar do chão. Tô doido pra me perder nas curvas do seu corpo, coisa tão bela. E eu piro, tem várias formas, cê lembra de demonstrar o amor. No nosso caso se cuida, já tá bacana, falou. Cê que entende o porquê, nem é preciso os detalhes. Toda vez que escutar essa canção você sabe, você é minha inspiração. Tô relatando as verdades, pulsando o coração. Dizer te adoro é válido, né não? Dizer te adoro é válido, cara. É complicado, mas eu não desisto, não. Escuto a voz do coração que me pede pra ser sempre assim. Eu não vou perder a razão, afirmado o que eu sinto por ti. Bem mais que certo eu estou, e você é mais que especial pra mim. Bem diferente eu mostro meu amor. É complicado, mas eu não desisto não. Escuto a voz do coração que me pede pra ser sempre assim. Eu não vou perder a razão, afirmado o que eu sinto por ti. Bem mais que certo eu estou, e você é mais que especial pra mim. Diferente eu mostro meu amor.